5, decimal 4, 5. 2615, 2545, bom dia. Bom dia. Na 6255, livre pouso, vento 110 graus, 114 nós, check-in. Baixou e travou, livre pouso, 6255. Xenia 6213, decolado aos 20, chame o controle 1208. 08, boa tarde. Cruzando uma centena. Azul 4463, Ilhéus, aprovado nível 1180, decola da pista 10, curva direita, perfil de saída da Euleda, pós direto, transponder 5025, controle 1208. Está autorizado chamar a defesa aérea nos canais previstos. Caso 4463, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Salvador, bom dia, Oxané 6213. E a Xené 6203, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Perfil da EL 9360-6213. Xené 6255 no solo aos 22, libere, chame o solo 219. 219, 6255, boa. Salvador, boa tarde, Oxané 6255, ingressão na Alfa. Boa tarde, Oxané 6255, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 7, 6255. Pois da Lagoinha, desça, prossiga via, chegada bom, fiquei na Galna 012, reporte no ponto e daí descida. Autorizando então para o Edbonf, reporte para a descida e modificação e cancelamento do plano instrumento. Lima, Lima Fox. Voo no 044, chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Centro Recife, 126.85, alterno 125.45, voo no 044. Está estabilizado, XA pista 10, voo no 754. Voo no 754, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, bom dia, voo no 8754. Bom dia. Lima Lima Fox, desça para 4.000 pés, QNH 1012. Azul 4076, autorizado sinal ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado. Total 9904, desce via para 2.000 pés, QNH 1012. QNH 102, desce via para 2.000 pés, total 9904. Total 9904 reduza para 2209. 9904 vai reduzir para 2209. Tango Juliette, Tango Zulu, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 126, bom dia. Bom dia. Acione a identificação dessa via, corrija, autorizar desvio, após desvio foi para o ETAP, desça para o nível 050, QNH no 012. Sente, após o desvio, então para o Edmário, está 3216. Localizador azul 4076. Azul 4076, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 895. Chame 6213, chame o centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Ele vai chamar 51, alterno 3325, obrigado, bom dia. 6213. Total 9904, autorizado final, ILS, X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 9904 da total, reportará estabilizado no localizador. 76, vento 120 graus, 149, altímetro no 012, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, 4076. 4. Total 9904, fui ILS avistando aeródromo. Total 9904, chame Torre Salvador, em 1 no 8, decimal 900. 1 no 8, 95. Por Salvador, o total 9904. Baixou e travou o final aí da 190. Com 0041, após prossiga via chegada a Mari, desça para o nível 050 QNH 1012, o gol no 041. 050 012 041. 32 no meio, desça via para 2000 pés, QNH 1012. Azul 4076, táxi via Alfa, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4076. Azul 4463, liberação na chame táxi. Lima Lima Fox, plano instrumento cancelado aos 32, desça para 1500 pés, proa da rotatória, ou QNH 1010. Dia TAM 3144, acione identificação, autorizar desvios, após desvios, foi pro Edmari e prossiga a via chegada a Mari para o nível 060, QNH no 012. Via para 060, até 9904 no Solos 34, chame Solo 1219. Positivo, controle Solo 1219, desfalado. Obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, total 9904. Boa tarde, total 9904, táxi via Alfa, reporte na Juliette para ingresso no pátio 3. Alfa reportará para na Juliette para ingresso parte 3, total 9904. Diagonal 941, acione identificação, prossiga a via chegada a Mari para o nível 070, QNH no 012. Via chegada no 041, vai chegar no 012, chegada a Mari. TAM 32 autorizado sinal ILS, X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. X-Ray estabilizado, 3216. 41, dessa via para 2000 pés, QNH agora em Salvador, 1011. Via 2000, vou na 041. T32 no meio, QNH agora, 1011. Lima Fox, QNH agora em Salvador, 1011, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Lima Fox, a intenção de pouso é 10 ou 16? 1-7. Chama na final normal do 1-7, o vento 110 com 12, altímetro 1012. Lima Fox. Confirme para o BEA, azul 4463. Gente, obrigada, azul 4463. Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 011. Obrigada, bom voo. Total 9904, ingressa via Juliette, pátio 3, posição 1010. Positivo via Juliette, pátio 3, posição 1-0, total 9904. Minha 3, Arim decola, vento 110 com 13 nós. Arim decola. Lima Fox, autorizado pouso na pista 1-7. O vento uma centena de graus, 1-3 nós. Lido pouso 1-7, Lima Fox. Pátio 5 após o pouso, não é isso? Negativo. Fortuna, autorizado final e aliás, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 041. 3216, chame Torre Salvador em 1 no 8.95. 3116. Dan 3144, desça via para 2 mil pés, quer negar 1-0, 1-1. 1941, desça via para nível 050. Via para nível 050, agora 941. Posse no solo aos 40, ao livrar, ao estacionar a frequência livre. Pela 3216, autorizado pouso, 110 graus, 14 nós. Prepouso, 1-0-3216. Azul 4463, decolado aos 41, no controle 1208. Controle 1208, azul 4463, obrigado, almoço. Controle Salvador, na boa, é o azul 4463, passando 1100 pés, Tael, Leda. Boa, azul 4463, contato radar, suba para o nível 180, saída da El. 180, azul 4463. TAM 3144, autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportado, 1941, desça via para 2 mil pés, QNH no zero, 1-1. Conforme anteriormente, está livre o pouso. 120 com 14, 32 no meio. Afia, bom, eu vou sair. Eu peço que negar 1-0-1-1, número 94-1. 9-0-0-4-1. 1-0-4-1, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Olá. Zogo 1-0-4-1, sinal LS, baixo travado. 1-0-4-1, número 2, continue a aproximação e vai de pista livre. 4-1. TAM 3216 no solo aos 44. A livrar-se no solo 219. 219, 3216. Solo 041, autorizado pouso, vento 110 graus, 1-3 nós. Eu pouso, 041. Solo Salvador 3216, 1-2, retorna a ponto 3216. TAM 3216, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. 3144, chame Torre Salvador, 1 8 decimal 95. 1895, obrigado, até já. Até. A livraste no solo 219. 219, 041. Não 41, autorizado. Sinal ILS X-Way pista 10, reporte estabilizado no localizador. Ciente, portador estabilizado, 941. Salvador, boa tarde, 041 livrou nossas coisas. Boa tarde, gol no 041, no táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportará, Juliette. O 4463, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-133-25, Recife, agora o azul 463. Obrigado, amor. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, Tantra 0144. Afirmo 01 no portão, Tantra 32 no meio. Depois, cabeceiro no zero, baixar travar, tá 32 no meio 00, autorizado, ITAP, desça para o 050. 050 na presença, no meio 00. Vai mantendo através da 08, aguardando 01, para o 1. Tô no 941, completa final, chame a torre, 118.95, tampou posto. 1895, obrigado, já liga a posto. Salvador, bom dia, 941. 941, não continua aproximação, vai de pista livre. Gente, 941. Seu Polo, meu, 941. Vou no 041, o senhor vai manter a posição no 08, aguardar a viatura follow-me pra seguir até o portão 1-1. Oi, senhor, tá seguindo o follow-me, então. 1-3-1-4-4. Bom dia, tá 3-1-4-4, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Do pouso, vento 120 graus, 122. Livre ponto na pistão, 0,941. Salvador, muito bom dia, passarei 2230. Bom dia, passarei 2230. Acione a identificação, chegada a mão, desça para o nível 060. A gente 060, passarei 2230. Se eu chegar, seu número 3 na aproximação, eu passarei 2230. urubus aí na curta, ok? O Gol 941. Ok, Incêndio 941. Controle, boa tarde, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. De Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, Romeu 44 com 2 no PLB. Locado 01195 no transponder, agora decolado da DC, na vertical é BR e segue com proa do Porto Seco de Pirajá. Após o Porto Seco, vai cruzar para Pituba, senhor. Mantém 500 AGS. Fome, código alocado? 01195. Mike Juliette Romeu, ajuste no 011, mantenha 500 pés de condições visuais, informe tempo de sobrevoo. 1011, notificado, 2 horas e 30 de voo. Copiado, Mike Juliette Romeu. Grato. 52, solo e branche, semi-solo 219. Gol no 941, no Ciente, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, gol, 1941. Gol no 600 está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000, sem restrições, o ajuste no 09, informe o localizador. Gol no 09, vai forçar estabilizado o localizador, descendo a 2000, 600. Cruz de Salvador, Gol, 1697, boa tarde, Gol no 697, aciona a identificação, chegada a Bonf, lista para 4 mil pés, no ajuste no 09. 4.011 na Bonf. Passarei do 2230, está reautorizado, descida para 3 mil, ajuste no 09. 3.009, passarei. Meia 6254, copia. Informação é a Oscar, passa 180, boa noite. Passagem Gol 924, acende a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, Mário, Gol no 924. Teria a possibilidade de voar com o táxi da presente? Responder 5042, controle Salvador 1208. Center Chanel 6254, autorizado para o RJ, nível 360. Decolada 10, curvando a direita, após Adael Leda Bridge. 5042, 1208. É, vai interceptar o Pesolu 10 a 6 mapas. Após Bridge. Chanel 6254, só confirmando, o senhor vai voar Pesolu 10 até SMAP, após direto Lúvito, conforme rota do plano. Ativa, Pesolu 10, SMAP e Lúvito, conforme rota, 6254. O Chanel 6254, cotejamento correto, chame pronto. Mora, portão 76254. Passarei 2230, reduza para 2100 nós, vai seguir tráfego Boeing 737-300 da Gol, a posição de 2 horas 10 milhas. Reduzi 2100 nós, passarei. Gol no 697 é o número 4 na aproximação, reduza para 250 nós. LS600. O número 00 completa aproximação, chame a torre 11895, seu Bopouso. 1895, uma boa. Passarei 2230, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, sem redução para aproximação, informe no localizador. Comandando lá que o passarei 2230. LS600, estabilizado na ILS Campo Vista. Zero no ONU, reporte estável, o Gol no 924. para aproximação. Reduzindo, 2230. Gente, aguarde, não tem o seu plano no sistema, aguarde, azul 4089. Simbra, baixado e travado, 600. Sono 600, tráfego avistado, temível pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com uma dúzia nós, 12 nós. Livre pouso, 600. Completa final e chame a torre 118 decimal 95. 1895, bom trabalho. Gol no 697, reduza para 2109. 1010, amanhã 97. 11, reporte Simbra. Batará acima, 2230. Aprovado nível 340, via para o ISC 50. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva à direita, leda após direto EUDIS, transponder 5071 no controle Salvador 1208. Azul 4089, correto, chame pronto. Paulo Salvador, gol no 754, informação papá. Gol no 754, aguarde cópia. Seria a saída prevista? Saída PUCA. Puca, 754. Sendo o Simbra baixado e travado, passarei 2230. Gente, aguarde pista livre, 2230, passarei. 30. Sino 7. Oxané 6254, livre acionar, chame táxi, portão 07. Livre acionar, chama táxi, 6254. Zero, zero, solo 04, à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde, honra 600. Turno 697, estação vetor para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite é o localizador. Desse mantém a 3 mil pés. Direita 230, limite lock para 3 mil. Turno 600, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantente da Juliette, 600. Nós. Livre pouso, passarei 2230. Azul 4089, aguarde. Alô, Salvador, boa tarde, com 041 para Fortaleza. Vou no 041, aguarde a autorização. Guarda. Na escuta do solo. Ok, informo que o senhor vai iniciar o pushback da presente posição e vai me reportar no través do portão 08. Só atentando, vai coordenar com a equipe de solo, que tem um tráfego da Gol, correção da Oxané, fazendo o pushback no portão 07, ok? Afirmo, e o senhor aciona no través do 08 e chama pronto para o táxi. Semana, Cida Juliette, 1600. Gol no 600, mantenha a posição antes da Juliette, seu portão previsto é o 09, ocupado pela aeronave da Azul, ok? Aguarde. Aguardando, 600. Papá, Lima, papá, Mike, prossiga. Boa tarde, é o TAN 31393, informação Oscar. Boa tarde, TAN 3193, aguarde número 3 para a cópia. Ok, está pronto para o pushback, só para informar. Sim, TAN 3193. Para o táxi 6254, 116 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Gente, a Chané 6254, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a turno no 895, ajuste no 0 no 1. Pátio 1 no Índia, ponto espera 895 com 1011, 6254. Passaria 2230, mantém posição antes da Juliette. Manterá antes da Juliette o 2230. Gol no 754, copia. Copia, 754. Gol no 754, Campina Grande, aprovado nível 390, via Pêzulu 10, Neuma, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5106, controle Salvador 1208. Autorizou 390, Campina Grande, via Pêzulu 10, Neuma, após direto, decola da 10, Puca, Zipar, curva esquerda. Aciona 5106, controle 208, gol 1754. Gol no 754, cotejamento correto, chamei pronto. 754. O 600 mantém a posição ainda? Afirmo, gol no 600. A aeronave não tem condições de deixar o ping pra gente, não? Está tendo obras no pátio, o procedimento ela é rebocada, é o 08, ok? Tá certo. Obrigado aí pela atenção. Gol no 041, não copia? Quatro. Gol no Fortaleza, aprovado nível 370, via Pêzulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda, transponder 5104, controle 1208. Terceira, Pêzulu 19, decola 10, curva esquerda Momo, Froti, passando 5104, controle 08. Vamos no 041, no cotejamento correto, chamei pronto. Bora. Chama 6254, inicialmente mantém a posição. Mantém, 6254. Digo no 806, número 2 para a cópia, aguarde a autorização. Salvador, boa tarde, 63, informação Santa. Boa tarde, Oxanã 6305, oceano identificação, chegada MAN, desça para o nível 050. MAN 050, 6305. 3193, informo que estamos com problema no sistema. Estou tentando contato com o Centro Recife para coletar sua autorização, ok? Aguarde. Ok, 3193. Estabilizar na LSU no 697. Chame torre 118.95. 795. 97. Chegou 697. Altímetro 10, 11. Continua aproximação, guardando pista livre. Escuta, passou estando, vai ser travado. Quatro, solo 12, à direita, solo 21.9, boa tarde. Solo 924, vieram pela direita e chamam o solo 9. Solo, boa tarde. Informação da foto, autorização da barreira. Salve, Salvador. Muito boa tarde. Boa, 924. Boa, 924, Alfa, mantendo-se da Juliette. Prossegue Alfa e mantendo-se da Juliette, 924. O trip 5447 mantém a escuta, aguardando a autorização. Escuta. Então 3193, copia. Prossiga, 3193. Então 3193, Galeão, aprovado nível 380, decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto bridge. Intercepta o peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Transponder 5107, controle 1208. E380 autorizado, da EL, Leda Bridge, coisa do 10, SMAP, conforme rota. 107208, controle 3193. Tá 3193, cotejamento correto, ciente, aguarde na sequência para o acionamento. Ok, tá na escuta para acionar, 3193. 4, visual com tráfego na curta final, no 0. Afirma, visual. Para passagem do tráfego na curta, após ali, mantém cabeceira 10, o Juna 6254. Após tráfego na curta, ali, mantém 6254. Por 3193, informo que devido a obras no pátio, está tendo uma lentidão entre os portões 9 e 11, devido a reboque, etc. Acredito que mais 2 minutos, ok, para o senhor iniciar, até que o azul inicie o táxi. Ah, tá bom, então só tem que ficar aqui. Muito obrigado. O azul está sendo rebocado, hein? Não. Beleza, hein? Noite 06, copia. Noite 06, Aracaju, aprovado nível 230. Decolada pista 10, perfil de saída Pucajamo, após direto, curva esquerda, transponder 5105, controle Salvador 1208. Gol no 806, cotejamento correto, chamei pronto. Salvador no 697, livra nossa escuta. Gol no 697, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, no 697. Obrigado, bom trabalho, Lima, só pra mais. Falou, Leandro, bom pouso. Controle, Mike, Juliette, Romeu. Prossiga, Mike, Juliette, Romeu. Livrando a região de Itaigara, segue agora para a Suburbana. Ciente, Mike Gillette Romeu. Romeu. Para o tráfego aqui, passando 7.6. 0, 89, com 3 horas e 35, com Fernando Galeão, CAB. 96. O Azul 4089, informa Clareza 1, não confirme os dados. 3 horas e 35 de autonomia, Fernando Galeão, 96 a bordo. Gente, Azul 4089, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a turno no 895, ajuste no 0 no 1. Pátio Índia, depois o Gol no 600, observe o táxi do Embraer da Azul no Pátio 1, após o seu ingresso via Juliette, até o través do portão 08, aguarda follow-me até o portão 09. Positivo, após a passagem do azul, prossegue até o 8, aguardando, follow minha para a posição 9, que é 1600 da Gol. Passaredo 2230, assim que o Gol iniciar o táxi, só segue Juliette, pátio 3, posição 02. A retaguarda do Gol, prossegue pátio, ingressa no 3. E posição 02? Afirma, posição 02, pátio 3, o passaredo 2230. 2230, pátio 3, posição 2. Dan 3193, coordene com a equipe de solo que assim com a Embraer da Azul livrar a retaguarda, tem livre acionar, chame para o táxi, portão 03. Afirma, coordenar, inicia 3193. O 924 está aguardando com o número 3. O Gol no 924, ciente, o senhor vai manter posição antes da Juliette. A gente tem a previsão para o nosso posicionamento? O Gol no 924, previsão de mais uns 5 minutos. Boa tarde, o senhor tem a Ouro 41, passou o Ouro 925, até o 1-0. Você escuta o Oxenar? Oxenar 6315 na chegada MAN, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento, o ajuste no 011, informe estabilizado. 2 mil pés, final do procedimento, forma estabilizada, 6311. Oxenar 6141, está autorizado a chegada a BONF, desça para 4 mil pés, o ajuste no 011. Autorizado a chegada BONF para 4 mil pés, 0111 no. Sim, Gol 924, está autorizado a prosseguir, ingressar para 08, e vai aguardar.